legal, mas numa boa. Tá todo mundo em casa numa boa, numa boa. Vários manos aliados, manos firmeza, sangue bom, não otários. Manos que não abaixam a cabeça pra ninguém, encaram de cara tudo o que vem. Se valorizam porque sabem que é assim. Eles se dando valor, os outros darão enfim. Esses caras realmente não são bobos não. Esses manos são sangue bom, se orgulham porque sabem que onde chegarem entrarão numa boa e também sairão. Não gostam, odeiam, detestam mentiras. Na banca que colam, não cola traíra. Manos da leste, oeste, norte, zona sul. Manos firmeza, manos que paipu. Easy J, Easy sangue bom J. Você vai ter que se esforçar na parada. Terá que dar de uma vez um basta nas mentiras. Ignorar a falsidade, eliminar os traíras. Se o traírem, ra, ta, ta. Deu uma rajada de esquecimento e você verá que sua mente é uma poderosa arma. Se você quer matar alguém, sua mente mata. Com desprezo total, esquecimento. Quando procurarem, diga, sinto muito, lamento. Você me traiu, agora você sentiu o quanto dói o esquecimento, lhe é que vem no vazio. Seja decidido, saiba o que quer. Não perca seu tempo por aí com os manés. Ninguém irá lhe colocar no caminho certo. Você depende de si, não vacile, fique esperto. Seja responsável pelo que quiser. Assuma o seu filho, dê auxílio à mulher. Seja dono de si, responda pelos seus atos. Não abaixe a cabeça, não permita fracasso. Ninguém quem possa.